Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais. E esta semana temos um programa centrado na música de Detroit e na música do estado de Michigan. É por aqui que vamos ficar, por isso também preparem-se para alguns temas mais virados para o garage rock, com algumas guitarras mais fuzz. Começamos com um nome influente da cena de Detroit de finais dos anos 60. O nome dele é William S. Levi's Jr., mas respondia como Mitch Ryder. Fundou os Detroit Wheels em meados dos anos 60. Teve alguns sucessos com esta banda, mas o sucesso mais conhecido foi o tema que acabámos de escutar, Devil with a Blue Dress On, um tema clássico do R&B norte-americano, escrito por Shorty Long e William Mickey Stevenson, e que se tornou num dos clássicos da Motown, precisamente por Shorty Long. Mas Mitch Ryder pega nesta música e com a sua voz rouca transforma num verdadeiro hit de rock and roll, e acabamos de escutar um tema que chegou à quarta posição da tabela de singles dos Estados Unidos da América. Vamos continuar neste programa, como disse, dedicado à cena musical de Detroit e do estado de Michigan de finais dos anos 60, porque por aqui vamos ouvir nomes como Alice Cooper, MC5, os Stooges, entre outros. E é precisamente com os MC5 que seguimos agora na Floresta Encantada. Viagem até ao álbum de estreia deles, em 1969. Curiosamente, é um disco gravado ao vivo, é um disco captado no Grand Ballroom durante duas noites em 1968. Tornou-se num álbum fundamental de finais dos anos 60. E vamos escutar a faixa Kick Out the Jams. Atenção ao início aqui, não censurado, da banda a anunciar esta faixa. São os MC5 na primeira de duas músicas que vamos ouvir deles agora na Floresta Encantada. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's all wet. What I'm feeling is the sound that abounds and rebounds and rebounds. You get the feeling you got some of all. Put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Kick out the jam. Yeah, kick out the jam. I done kicked them out. We'll be right back. É a Floresta Encantada, não com uma, mas com duas faixas dos MC5. Primeiro, Kick Out the Jams, o tema que dá título ao álbum de estreia. É a segunda música desse registro e na versão não censurada e que na altura causou alguma polémica quando o vocalista Rob Tynan grita Kick Out the Jams, motherfuckers. Continuamos com outro tema dos MC5 e aqui viagem até ao último disco que a banda editou. Atenção, os MC5 de Detroit só lançaram 3 discos: Kick Out the Jams de 1969, Back in the USA de 1970 e já no final de carreira, 1971, o álbum High Time. Escutámos a faixa Sister Anne. Vamos continuar na Floresta Encantada com os Alice Cooper, numa altura em que Alice Cooper era nome de banda e não o nome associado ao seu líder e ao seu vocalista, neste caso Vincent Furnier, ele que nasceu em 1948 em Detroit, é um rapaz da cidade de Detroit, no entanto cresceu em Phoenix, no Arizona, e é aí que acabam por nascer os Alice Cooper. Só em 1975 é que a banda termina e o vocalista passa a assumir esse pseudónimo de Alice Cooper. Em 1969, no verão de 69, sai o disco de estreia do grupo, Pretty's For You, um álbum ainda longe do hard rock pelo qual o grupo iria ficar conhecido durante 1970. Aqui, durante a década de 1970, aqui existe uma aproximação ao som mais psicadélico e à avant-garde de finais dos anos 60, não só pela música, mas também por todos os efeitos sonoros que o grupo utiliza na gravação deste registro. A lembrar, por exemplo, a época de Syd Barrett nos Pink Floyd, e não é por acaso, já que os Alice Cooper chegaram a andar em digressão com os Pink Floyd e ainda liderados por Syd Barrett. Vamos ouvir uma música dos Alice Cooper, a faixa Sing Low Sweet Cheerio, é uma das músicas deste primeiro registro dos Alice Cooper, editado em 1969. A new one that began.

Primeiro na Floresta Encantada estivemos com os Alice Cooper, antes do grupo ser apenas o pseudónimo do seu líder, Alice Cooper. Escutámos Sing Low, Sweet Cheerio, para o registro de 1969, o primeiro na carreira dos Alice Cooper, Pretty's For You. Entretanto, estivemos com um dos nomes mais reconhecíveis da cena rock de Detroit, os Grand Funk Railroad. Para quem não sabe, é também a banda preferida do Homer Simpson e é um grupo que se tornou numa das maiores referências dos Estados Unidos, um grupo que assenta essencialmente num hard rock, num blues rock muito, muito intenso. E estivemos com uma das músicas mais famosas deles, I'm Your Captain, Closer to Home, do registro do terceiro álbum deles, Closer to Home, editado em 1970. Esta música tornou-se também numa das mais reconhecíveis deles, apesar de ter 10 minutos, acabou por se tornar, durante a década de 1970, uma música muito tocada nas rádios mais dedicadas ao rock progressivo e tem uma série de significados. O mais referido é talvez a sua associação contra a Guerra do Vietnã, pelo uso das palavras I'm Your Captain, Closer to Home. Depois de Grand Funk Railroad, vamos ficar com uma banda menos ligada ao rock. Eles chamam-se The Spike Drivers, nasceram em Detroit. Uma música não assente num rock mais intenso e repleto de distorção, mas sim mais assente na música folk. Um grupo que se mudou para Nova York, onde acabou por atuar junto dos nomes mais influentes da folk de finais dos anos 60, por exemplo, eles chegaram a tocar com Joni Mitchell, lançaram alguns singles, não tiveram um grande sucesso, depois a banda acabou por se dissolver e os vários elementos continuaram noutros projetos. Um dos singles que editaram é o belíssimo Strange Mysterious Sounds, um tema assente na folk, mas com uma atitude muito psicadélica. Os Spike Drivers, outra banda de Detroit, neste programa da Floresta Encantada, dedicado principalmente a grupos que não só saíram desta cidade de Detroit, mas de todo o estado de Michigan, nos Estados Unidos. Os Spike Drivers, então, com Strange Mysterious Sounds, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. strange, mysterious sound makes my head spin round and round. I'm losing my mind. I'm losing my mind. Me say what I don't mean. Primeiro, na Floresta Encantada ficámos com os Spike Drivers, uma banda mais associada ao folk rock, uma banda que também nasceu em Detroit. Escutámos um single lançado em 1967, Strange Mysterious Sounds. Entretanto, ficámos com os Mushrooms, uma banda que também não teve muito sucesso, mas que em 1967 lançou um single, lado A, com a faixa Such a Lovely Child, e lado B, o tema Burn, que foi aliás a faixa que acabámos de escutar. A emissão desta semana da Floresta Encantada é dedicada ao som da cidade de Detroit, também há algumas bandas que saíram do estado de Michigan. Alguns temas que rodam esta semana são temas raros, são singles raros, mas que podemos encontrar aqui e ali em algumas coletâneas, como é o caso dos Mushrooms e como é o caso da banda que se segue. Chamam-se The Orange Wedge e em 1969 lançaram um single, lado A com Morning Dew e lado B From the Womb to the Tomb. E é essa música que vamos ouvir agora, aqui um fuzz guitar mais intenso, um garage rock mais pesado, proto-punk, como aliás são muitas das bandas que saíram de Detroit. Os Orange Wedge, então, em 1969, From the Womb to the Tomb, para ouvir agora na Floresta Encantada. Can I come over tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time tonight. I said we will have a real cool time. We will have a real cool time. A real cool time tonight. Primeiro na Floresta Encantada, os Orange Wedge, From the Womb to the Tomb. Entretanto, os Stooges, era impossível fazer um programa como este, dedicado à cena musical de Detroit de finais dos anos 60, e não falar dos Stooges, dos irmãos Ashton e de Iggy Pop. Escutámos Real Cool Time para o disco de estreia, lançado em 1969, esse disco influente de final da década e que se tornou em referência para tudo aquilo que veio depois para um rock intenso que se seguiu e, claro, para o punk que iria surgir em finais dos anos 70. Os Stooges vão continuar na Floresta Encantada, é com eles, aliás, que fechamos o programa desta semana. Obviamente, muitas bandas ficaram de fora deste programa dedicado ao som de Detroit e ao estado de Michigan. Por aqui ouvimos os MC5, Grand Funk Railroad, também Mitch Ryder and the Detroit Wheels, os Spike Drivers, Mushrooms e agora os Stooges, mais uma, e esta é faixa que abre o registro de estreia, 1969, é também uma das mais famosas dos Stooges de Iggy Pop, para ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana.